E agora na televisão ele quer dar uma de Santinho. E agora na televisão quer dar uma de Santinho. GOG, pode crer. Aliás, hoje pode contar com a gente. Mano Ed, general, vai sobrar pra todo mundo. E, ó, uma fórmula revolucionária contra a mentira. Agora você vai falar mais segredo do que o último capítulo de novela. O que prova que, enfim, o potencial vem, Brasil. Entendeu? Então vai. Brasil, um anúncio assim feliz dizia: bola pra frente, não desista, não. Mas mataram estudantes, proibiram acesso às estantes, nas ruas tanques, ignorantes. A cabeça do povo murchou, bomba de efeito retardado, petado, pesado, só agora estourou. E quem lucrou? Eu não. Vou caminhando, cantando, seguindo a Domingão, segue a aculturação, processo de alienação através da televisão. E aí, Faustão, cuzão, quem sabe faz ao vivo, é o motivo. Não dá um rolê na área junto com a rapaziada. Não vou perder o domingo vendo o vídeo cacetado. Tô com a bicha na vida, realidade me inspira. Sou rapper do interior, vem por isso inferior. Não tenho trava na fala, aliado G nunca se cala. Conheço um cara, seu sobrenome é massa. Foi eleito deputado e não lutou pelas massas. Votou a favor do colo da internação. E agora na televisão quer dar uma de Santinho. É do outro lado, como defensor do pobre. E na verdade, o que interessa são os pontos do Ibope. Mas é cascalho, caralho, faz o povo de otário. Não me engano, eu não sou bobo, sou rapper da rede povo. Não queremos sua pena, disso a gente não precisa. Brasileiro não tem preguiça. Quero oportunidade através do trabalho, alcançar a qualidade de vida que é negada pra nós. Periferia esquecida, desacredita? Pois então, pague pra ver. Enquanto você existe a televisão, vou caminhando e levanta na mão. Porque ninguém sabe, espera não. Então vem, não. Porque tá ficando legal. Faz algo, irmão. Espera não. De gracinha, já passou dos 60. Com espírito de mocinha, a nós ela me ilude. Ela apoia o Paulo Maluf que voz. Singapura, fatura, faz pita. E não apita nada. Permite a máfia dos fiscais. O povo não aguenta mais esse papo, rouba mais faz. Vem a pau, nem fudendo, não bebo suave veneno. Agora anote, e anote que a TV é um leão livre, sempre pronto pro bote. Eu não tô andando na nuvem, mantenho os meus pés no chão. Na minha opinião, fantástico é ver MST. Só o dia a dia em prol da cidadania. É o lado bom que ela não mostra. Agora tem outra novela com o nome de Terra Nostra. Ajuda a bosta. Doutor Roberto Marinho tem a receita perfeita. É um analgésico fatal, audiovisual. Vejo uma dose diária de Jornal Nacional. A impressão que se tem é que o mundo inteiro vai mal, mas o Brasil tá normal. Sob controle remoto nas mãos do FMI. É, gente que nunca veio aqui pra saber o que é sofrer. Nem imagino o que é isso. Isso, mas é razão e motivo de eu ver criança abandonada querendo sobreviver. De pé no chão, garimpando no lixão. Que é pra não morrer de fome quando acho um Danone. Olha pro céu azul, agradece a Deus. Disputa com o urubu pelo estoque vencido que veio. Enquanto você assiste a televisão, vamos caminhando e seguindo. Levanta a mão e Deus, talvez. Porque quero ver do primeiro ao último. Só quem é do rap. E daí? Por quê? Não é meu amigo. Espera não. Então, Dona Maria lava roupa, pilota vassoura, recupera as energias assistindo a usurpadora. Já criou suas crianças. Às 5 da manhã ela abre as portas da esperança no barraco de aluguel. Mas sua vida não é doce, é amarga como fel. Ficou doente, faltou grana pra pagar mensalidade no carnê de mercadorias, no baú da felicidade. Cada vez mais doente, já fez promessa pro seu santo. Pois o prejuízo dela é o lucro do Silvio Santos. Isso é que eu chamo de golpe de varão. Tem um domingo legal, é um programinha banal. Só tá faltando aparecer cena de sexo anal. Meninas de 5 anos é normal. Dá audiência aquela porra dura. Mas se o bobão tá gostando, então se foda. Mas chega segunda-feira e você cai na real. Mete a mão no bolso, vê que não tem um real. Procura emprego e não acha. Alguns se pegam a cachaça, outros vão, então. A maioria se acomoda e não se incomoda com a situação. Escravo da televisão. E é desse jeito que eles querem, é o povo na maresia. E segue a dominação da com a minoria sobre a maioria. E gira o mundo e só a gente leva a puxa. É, mas logo é domingo, dia de planeta Xuxa. Eleições vem aí, vocês decidem. Se vale a pena ver de novo do Fernando Ciro Gomes, fabricado pela Globo. Enquanto você assiste a televisão, tão caminhando, cantando e levantando a mão. Então vem, cantei. Por quê? Revolucionário. Ninguém sabe. Não espera não. Fogo no vazio. Eu não tô ouvindo sangue bom. Vem. Por quê? Ninguém sabe. E não espera. Com seus rostos maquiados, sorrisos forçados, programas ao vivo ou gravados, eles são os serviçais do poder. Fazem o jogo sujo e enganam você. Qual o significado? De 130 metros quadrados. É Guacamardo perguntar em seu programa porque todo pobre tem um calcanhar rachado. É a resposta. Por outro lado, o que importa é o cascalho. 2 milhões de reais por mês de salário. O que vocês recebem por ano? Eles saturam por hora. Eles são os ricos que o meu povo adora. Chega! Até quando, meu irmão? Eu quero ver quem acredita no Brasil assim, ó. O GAG, aliado G, Mano Ed Viola, punho fechado, meus irmãos. Eu acredito no Brasil, eu acredito no meu povo. Felicidade, ela não é um sonho, parceiro. A paz do mundo é você. Acorde, meu povo, acorde, Brasil. Adriana. Mas a televisão me deixou burro, compadre.